se assenta sobre o trono do céu. Digo, meu Cordeiro, que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Trovão, luz e estrela.